Básico em Revista. Boa tarde, amigos. Estamos iniciando mais um programa Ensino Básico Revista, aqui pela Rádio Fiscar 95,3, sempre escutando diferente. Esse é um espaço para a educação básica, né? Aqui nós trazemos professores, alunos e pessoas da comunidade em geral, né? Para que possam trazer informações, enfim, educação, não só formal, mas também informal. Enfim, é um espaço de educomunicação. Através dos meios de comunicação, no caso específico da rádio, né, nós trazemos educação. E para isso nós trouxemos aqui um contabilista, é assim que a gente... Contador. Um contador, que é o Josemildo Ferreira Ramos, né, que ele vai nos dar aqui várias informações sobre economia doméstica, sobre vínculos empregatícios, enfim, eu acho que vai ser uma conversa muito interessante e muito... principalmente para os nossos jovens, né, que agora no final do ano vão querer ganhar uma graninha. Nós vamos conversar um pouquinho. Boa tarde, tudo bem, Josemildo? Boa tarde a todos, né? Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Clécio, Guadalupe, boa tarde, Toninho. É muita satisfação que a gente está aqui, aproveitando esse espaço, essa oportunidade, né? E estamos aqui com o intuito de poder trazer um pouco de informação às pessoas, à população, né? Com relação aos seus direitos, como já foi falado, né? Cuidados com o CPF e algumas outras informações, né? Dependendo das perguntas aqui que vocês fizerem, né? Uhum. Sempre voltada para que a comunidade, as pessoas, né? Possam fazer valer os seus direitos no dia a dia. Agora, a gente estava conversando aqui em off, antes de começar o programa, sobre os direitos dos alunos que trabalham nesse finalzinho de ano, que é o vínculo empregatício temporário. Como é que funciona isso? É interessante, Clésio, porque muitas vezes a pessoa se dispõe a fazer um trabalho. É necessário que ela entenda que quando ela se prontifica a fazer esse trabalho temporário, ela está assinando um trabalho por tempo determinado, né? E a legislação, ela determina que a pessoa que se submete a um trabalho por tempo determinado, ela tem que ter os mesmos direitos de uma pessoa que se submete a um trabalho por tempo indeterminado, né? É ali... ela vai ter direito a 13º, vai ter direito a proporcional de férias, né? Direito a vale-transporte, direito a vale-refeição, enfim, todos os direitos que uma pessoa tem como sendo um trabalhador por um contrato de trabalho por tempo indeterminado, essa pessoa que assina esse contrato por tempo determinado, ela também tem esses mesmos direitos. A única diferença é que, uma vez findado o prazo do trabalho, ela vai fazer o saque do fundo de garantia, porém, o empregador não tem a obrigatoriedade de pagar a multa de 40%. No mais, os direitos são os mesmos, né? O proporcional de férias, proporcional de 13º, vale refeição, vale transporte, enfim, não muda nada. A única diferença é a multa por conta da rescisão do contrato, multa essa que incide sobre o saldo do fundo de garantia por tempo de serviço. E esse tempo determinado, quanto ele pode ser? Qual é o tempo determinado? Normalmente, o trabalho por tempo determinado, ele tem a duração de 90 dias, são 3 meses. Né? Após isso... em alguns casos é permitida a renovação por mais 90, né? Mas passado esse tempo, a pessoa não pode de novo ser contratada por tempo determinado. Ou ela é dispensada, ou a empresa a contrata, né? No caso chamo de efetivá-la, né? Ela contrata e aí sim faz um novo contrato de trabalho, aí por tempo indeterminado. Então, isso foi bom você ter falado do tempo aí, que ele só pode ser reconduzido por mais uma vez. Depois que cessou isso, então depois mais nada. Não pode, ele não pode ser readmitido, né, e fazendo um contrato de trabalho por tempo determinado novamente. A lei não permite. Aí as empresas optam muito por esse tipo de contratação hoje em dia. E por que eles fazem isso? Normalmente, esse tipo de contratação... a gente vê muito no final do ano, existe uma demanda muito grande, principalmente no comércio, que é quem mais contrata por, né, esses tipos de trabalhadores por prazo determinado, justamente por conta do fluxo maior, né, que tem no comércio. E aí a gente tem uma injeção muito grande de dinheiro por conta do 13º salário, né, a primeira parcela sendo paga agora até dia 30 de novembro, a segunda parcela até 20 de dezembro, por conta do advento de Natal, Ano Novo, as festas, né? Então, o comércio é um grande captador, né, de trabalhadores, que a gente chama de trabalhadores de final do ano, né? Mas não só no final do ano, não só o comércio, todas as empresas, toda empresa, ela pode fazer um contrato de trabalho por tempo determinado. Você imagina, por exemplo, né, uma empresa que necessita, né, de um trabalho específico de um profissional, né? Então, ela pode fazer isso a qualquer tempo, a qualquer momento, e ela sabe que aquele trabalho vai durar tantos meses, né, sendo que o máximo 90 dias. Então, ela pode assinar um contrato com um profissional, né, por tempo determinado. Não é o caso do estagiário. O caso do estagiário é outra legislação. Não, outra legislação. O estagiário, ele precisa, né, através de uma instituição de ensino, comprovar que está estudando, e aí a empresa abre a oportunidade, né, para estágio. Se faz necessário um acompanhamento, né, profissional, onde é feita a avaliação. E o estagiário, ele praticamente tem direito à bolsa. Bolsa, vale refeição, vale transporte. O estagiário hoje ele não tem, né, direito aos benefícios e aos encargos trabalhistas, né? Então é um outro tipo de trabalho. E o trainee? Como que funciona a legislação para eles? É uma outra coisa, não é? Exatamente, né? O trainee, ele assume uma responsabilidade maior que o estagiário, né? Tem lá um contrato de trabalho também, né? Existe um tempo determinado também para ele, né? Mas a diferença maior é no tipo de responsabilidade que ele tem, né, com relação ao estagiário, né? Normalmente um trainee, né, a gente vê muito trainee que estão já cursando o nível superior, né? Então já são preparados para que haja um futuro, uma perspectiva de efetivação na empresa, né? Mas basicamente os direitos também são quase que os mesmos que um estagiário. Agora você fala muito em aprendiz, né? A partir dos 14 anos. É a mesma coisa que. Então, o menor aprendiz. A legislação permite, ela proíbe que o trabalhador, existam trabalhadores, né, com menos de 16 anos. Né? A legislação trabalhista, ela permite que as empresas contratem menores aprendizes, né? E ali oferece uma bolsa, oferece alguns benefícios para... Com menos de 16. Com menos de 16, 14, exatamente, né? E aí proporciona uma possibilidade de aprendizado para esses profissionais, né, para esses garotos. Primeiro, eu acho que é muito importante, né? Tira esse garoto da ociosidade, tira da rua. Incentiva o garoto a estudar mais ainda, porque precisa estar estudando, né? Faz com que haja uma interação, uma participação maior, já desde cedo, na família, né? Nas finanças da família, né? Porque de uma forma ou de outra, o que ele vai receber de bolsa, o que ele vai receber de auxílio, já vai ser, vai ter um menor dispêndio na família. Eu acho isso muito importante, né? Mas eu acho que o mais importante mesmo é o fato de estar dando uma oportunidade, inserindo um adolescente no mercado de trabalho, onde ele tem a possibilidade de já conhecer, né, determinadas funções, conhecer as empresas, e a partir daí haver um despertamento da sua parte para aquilo que ele possa querer da vida. Porque sabemos que tem pessoas hoje com 18, 19 anos, começando já a faculdade, que não sabem direito o que é da vida. E não sabem por quê? Por falta de oportunidades, por falta de experiência. Né? Mas o interessante também com relação ao menor aprendiz é que a empresa que se submete a contratar o menor aprendiz, que dá essa oportunidade, ela tem benefícios também do governo, né? Na sua folha ali de salários, nos seus encargos trabalhistas, vai ter ali um benefício, né? Vai ser demonstrado lá nas declarações que são feitas para o Ministério do Trabalho, para a Caixa Econômica Federal, para o INSS, e aí há uma compensação também, né? Então, é interessante para a sociedade, é interessante para a comunidade que exista, né, que tenha essas oportunidades, mas é interessante para a empresa também, porque ela ganha muito também. Você falou sobre a pessoa estar participando da economia da família, né? E aí me veio na cabeça o seguinte: por que que as pessoas hoje em dia elas estão se perdendo na economia doméstica? O que, que será que está acontecendo? Vamos fazer que... o seguinte. Beleza. Então, Clésio, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e na volta o José Mildo, né, responde essa pergunta aí sobre economia doméstica. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje trazendo como convidado o Josemildo Ferreira Ramos, que é contador. Estão aqui comigo o professor Toninho, aqui estão comigo no estúdio o professor Clésio e a professora Guadalupe, que é a nossa vice-diretora da Escola Jesuíno de Arruda. E a gente conversava aqui sobre vários assuntos com o Josemildo, né, sobre... E o último papo nosso era sobre, rolava aqui o papo sobre economia doméstica, mais ou menos por aí, não é, Gata? É isso aí. Final de ano, todo mundo com o bolso cheio, 13º, né? Mas aí a gente esquece que logo 30 dias depois vem o início do ano, e aí vem o ônus dos gastos, dos impostos, né? Que sugestões você pode dar para a gente, Josemildo, nesse sentido, para ajudar um pouco a economia de final de ano? Primeiro, é preciso entender que a nossa sociedade, nós vivemos numa economia capitalista. E o consumo é o carro-chefe que move a economia. Então, nós vemos aí televisão, todos os meios de comunicação, incentivando o consumo. Né? E hoje, com a economia, entre aspas, mais estável, né? Induz mais ainda as pessoas a consumirem. O problema é que nós nunca tivemos, né, uma educação financeira que fizesse com que as pessoas tivessem aquilo que nós chamamos de planejamento. Porque a pergunta que se faz quando se vai adquirir alguma coisa, quando se pretende consumir alguma coisa é: quanto que eu posso pagar? Né? E a pessoa esquece, né, quanto tempo ela pode assumir o compromisso. Ela esquece, por exemplo, como a Guadalupe já mencionou, que no começo de ano ela não vai ter só aquele compromisso que ela está adquirindo ao consumir determinadas coisas. Tem impostos, tem, variavelmente as coisas aumentam, né, no começo do ano, impostos aumentam, mensalidades, N mensalidades de todos os serviços aumentam, enfim. Então a pessoa não faz aquilo que nós chamamos de planejamento. Outra coisa também que acontece muito, que acarreta o desequilíbrio financeiro nas famílias, é a questão da real necessidade que ela tem de adquirir certo produto. Né? Certo bem, né? Certo bem. Né? Então, por impulso, ela vai e acaba adquirindo. Mas eu aprendi que antes de consumir, antes de adquirir determinado produto, determinado bem, eu faço a seguinte pergunta. Primeiro, eu realmente preciso deste produto? Isso vai ser essencial para mim? E mesmo que eu precise, será que eu preciso agora? Eu não posso esperar um pouco mais para adquirir ele lá na frente? Porque se eu for ter que adquiri-lo agora, pode ser que eu não tenha dinheiro. Então eu vou ser obrigado a entrar no crediário. E parece que ninguém percebe, mas quando se fala em crediário, temos que falar em juros. E muitas vezes, por aquela concepção que nós fazemos de quanto que eu posso pagar por mês, né, às vezes nós pagamos duas vezes mais do que o produto realmente vale. Então é necessário tomar alguns cuidados e fazermos algumas perguntas, né, para que nós não caiamos em armadilhas. Né? Então, realmente preciso disso? Ou eu só estou comprando porque meu amigo tem e é bonitinho? É interessante. Eu vejo muito. Hoje a garotada, né, eu vejo, por exemplo, celular. Eu mesmo tenho um funcionário, né, que ele adquiriu um celular em abril. Pagou R$600 no celular. Quando foi em junho, por conta do outro funcionário ter adquirido um celular de R$1.000, ele foi lá e comprou o mesmo celular de R$1.000. Né? E aí eu fiquei mais estarrecido ainda, né? Porque ele não ganha R$1.000, né? E aí entra no crediário, entra na N prestações, e em um determinado momento a pessoa corre o risco de não conseguir honrar com seus compromissos. E aí vai ter restrição no nome, vai ter outras dificuldades. Sem contar que pode acontecer alguns imprevistos também, né? Também. Uhum. E nós temos um mal... Né? Somos acometidos de um mal de nós não, como o Toninho está falando, de não prevermos o futuro. Então nós não fazemos poupança. Né? Somos, por impulso, gastadores. E imediatistas, né? E imediatistas, bem falado. Né? Então, respondendo à pergunta, eu entendo que o principal motivo que causa o desajuste, o desequilíbrio financeiro das famílias é a falta de planejamento financeiro. Né? Levando-se em consideração que muitas vezes as pessoas compram o que não precisam, e quando compram, né, pelo imediatismo, preferem entrar em um crediário, entrar com o financiamento do cartão de crédito, e se por acaso tiver que recorrer a cartão de crédito, cheque especial e não puder pagar, aí vai sair muito mais caro, porque os juros são de fato extorsivos. Né? Existe uma coisa que se chama anatocismo, né? Que é a cobrança de juros abusivos. Então, você pode até se livrar desses juros abusivos, mas para isso você vai ter que entrar com processo contra a financeira, contra a administradora de cartão, enfim, né? Que vai te dar uma dor de cabeça muito grande. É melhor não correr o risco, né, de precisar recorrer a cartão de crédito, recorrer a cheque especial e planejar efetivamente as suas despesas, os seus gastos, né? Para que não venha ter essa surpresa né, de ter o seu nome com restrição, de ter, de você estar impossibilitado de fazer outras coisas. É, Josimir, você comentou alguma coisa com relação ao CPF. Hoje em dia, fazer compra pela internet, com a utilização dos cartões de crédito e utilização do CPF, é uma das grandes facilidades e que tem aumentado muito o nicho do mercado dentro da online, né, do mercado online. O que, que você pode trazer para nós de importante com relação a isso? CPF, compras online. Bom, primeiro, né, é importante que a pessoa, quando acesse algum site, né, ela acesse sites confiáveis. Né? E os sites sérios, os sites que realmente são confiáveis, eles têm uma ferramenta lá que é um cadeado, né, que determina, que informa para o consumidor que, de fato, o site é seguro. Ele garante, tendo esse cadeado, né, na tela, ele garante que os dados dele, né, os dados que serão inseridos ali naquela tela não vazarão, não serão, né, não terá, outra pessoa não vai ter acesso. É confidencial, isso. Exatamente. Né? Então, é preciso tomar cuidado, porque tem um ditado que diz que quando a esmola é muito, o santo desconfia. Né? Então, muitas vezes você acessa lá num site de busca e vê um produto que custa R$500 no mercado e de repente você vê por 250. Mas quem é que está te vendendo? Então é necessário que a pessoa pesquise antes, procure saber, né, a origem daquele site, faça uma busca, faça uma pesquisa para ver quem é que está vendendo. E não insira seus dados ali, né, e para que se torne de conhecimento de qualquer um, né, porque nesse mundo o que mais existe, né, são pessoas inteligentes, porém cheias de más intenções, oportunistas, que estão aí à espreita, justamente na espera de que você seja um ingênuo, né, e ele possa te fazer um estrago na sua vida. Né? Então é necessário que a gente tome muito cuidado com as informações que a gente lança, né, mas o básico é procurar fazer compras, se for pela internet, de sites confiáveis. Né? Outra coisa que eu queria aproveitar aqui, né, é com relação ao telefone. Né? Muito cuidado, né, quando alguém liga para você dizendo que é de tal lugar e começa a pedir os dados seus. Olha, aqui é do banco tal, você tem que renovar seu cadastro e tal. Né? E ele começa a pedir o número do seu CPF, o número do seu RG. Né? Pede que você digite no telefone o número da sua senha. Não faça isso. Né? São oportunistas, são pessoas, né, inescrupulosas que te ligam e que querem roubar os seus dados para usá-los depois no mercado, né, e deixar o prejuízo com você. Se por acaso um banco liga para você para te passar qualquer informação, não é você que tem que passar as informações para aquela pessoa que está te ligando. Ele, por obrigação, ele tem que ter já as suas informações. E ele vai dizer para você o número dos seus documentos, o número, vai dizer as suas informações, ele vai pedir que você confirme. Né? Então, basicamente, né, com relação a sites, fazer compras de sites confiáveis, que tenha lá o cadeadozinho, que é a segurança de que o site é seguro. Né? E eu aproveitei o gancho e te falo com relação ao telefone. Não passe seus dados pelo telefone para quem quer que seja. Variavelmente, se te ligarem pedindo suas informações, é golpe. Vão te prejudicar lá na frente, pode ter certeza. Tá bom, José Milton, nós vamos fazer mais um intervalo musical e voltaremos já já. I'm going. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. Amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com o nosso amigo Josemildo Ferreira Ramos, que é contador, está dando aqui uma série de dicas, né, sobre a nossa segurança, né, financeira. E no último bloco ele falava sobre cuidados que a gente deve ter com o uso de sites, não é isso? Sites que, né, compras que a gente faz através do computador e pedidos, né, que empresas, pseudo-empresas fazem sobre os nossos documentos, e que a empresa séria geralmente já tem os nossos dados e que a gente pede que a gente confirme, né? Estava nesse pé a conversa, né? Exatamente. E o CPF, o que, que você gostaria de falar para nós sobre o CPF, Josemildo? Quais cuidados são necessários? Tá. Meus amigos, o CPF é praticamente a nossa identidade, né? Fiscal e financeira. Muitas vezes a pessoa tira o CPF e ela não dá a devida importância para esse documento, né? Se você vai abrir conta no banco, você precisa ter o seu CPF regularizado. Se você vai fazer um crediário, você precisa ter o seu CPF regularizado. Se você vai se candidatar e submeter a um emprego, você precisa do CPF. Enfim, o CPF hoje, né, é um documento indispensável para qualquer coisa que venhamos a fazer, né, na nossa vida. E ocorre que muitas vezes a pessoa descuida, né, do seu CPF e ela é surpreendida, né, com alguns imprevistos. Existem duas coisas que advêm sobre o CPF, né, que é o cuidado que nós devemos ter, o cuidado fiscal e o cuidado financeiro, né? No bloco anterior nós falávamos a respeito de compras na internet, de abordagem que são feitas a nós por telefone, né? E onde a gente ingenuamente acaba fornecendo os nossos dados, e aí através do nosso CPF, se nós não tivermos cuidado, nós vamos ter uma restrição financeira, né? Vamos estar com o nosso nome inserido lá no Serasa, no SPC, Sociedade de Proteção ao Crédito. E por descuido, quando nós vamos fazer uma compra, abrir uma conta, de repente a pessoa que nos atende fala que nós vamos estar impossibilitados de realizar qualquer operação porque nós temos restrição. Então, é importante que de tempos em tempos, uma vez por ano que seja, né, com relação aos cuidados financeiros, que cada um de nós nos dirijamos, né, até a associação comercial, né, que tem em toda a cidade, e lá, gratuitamente, façamos uma checagem de como está, né, a questão financeira do nosso CPF. Ali vai dizer, né, nós vamos ter informações se tem alguma restrição, né, que tipo de restrição, para quem devemos, né, e tomando esse cuidado, você pode evitar transtornos. Porque imagine a seguinte situação, né, você precisa urgente comprar determinado bem. É uma coisa de vida ou de morte. Você precisa, inevitavelmente, de adquirir determinado bem. É uma coisa que vai resolver um problemão para você. E aí, é evidente, você não tem é dinheiro, você é obrigado a entrar no financiamento. E aí vão fazer uma consulta do seu crédito, da sua situação, e vão constatar que existe uma pendência. Se você, por zelo, vai à associação comercial ou pede algum contador, alguém que tenha acesso ao Serasa, né, e você vê a sua situação, você pode verificar para quem que você está devendo, que tipo de pendência que você tem. Né? Então, para que você não seja surpreendido, né? E muitas vezes, é importante fazer isso, porque muitas vezes existem restrições no nosso nome que não são nossas. Algum esperto, algum gaiato, algum oportunista, algum inescrupuloso se apoderou dos seus documentos e fez alguma compra no seu nome, e você não está sabendo. E é justamente na hora que você mais precisa que você descobre que seu nome tem restrição. Então é importante que pelo menos uma vez por ano nos dirijamos à associação comercial, que peçamos ajuda, né, a alguém que tenha acesso ao Serasa, ao SPC, para que nós possamos ver em que condição está o nosso CPF. Caso se o cidadão, por um motivo qualquer, tem o seu nome aí, né, com problemas, como é que ele faz para poder resolver isso aí, para limpar? Porque às vezes a pessoa está numa situação que ela precisa de aconselhamento, né? Ela chegou num ponto tal que o que eu faço? Eu não estou conseguindo saldar as minhas dívidas. Como é que ele faz? A negociação, a questão da negociação, como é que você acha que seria? Primeira coisa. É importante que a pessoa faça o levantamento, saiba em que situação está, para quem que ela está devendo e quanto ela está devendo. Segundo, eu queria aproveitar o gancho aqui, Toninho, e dizer aos ouvintes que não procurem aquelas pessoas que se oferecem para intermediar a negociação no seu nome. Isso é muito importante. Não procurem. Sabe por quê? O que ela vai fazer é simplesmente entrar em contato para quem você deve e vai propor uma negociação e vai cobrar um absurdo para isso. Sim. Ligar por ligar, entrar em contato com a financeira, entrar em contato com a loja, você mesmo pode fazer. Né? Qualquer loja, qualquer banco, qualquer financeira, tem um 0800 que passa o número da central, né, de negociações e você liga lá. E a dica é a seguinte: olha, tenho uma dívida, quero saldá-la. Quero pagar essa dívida. De que maneira eu posso estar pagando essa dívida? Entre em negociação. Hoje, as empresas, né, os credores, promovem uma flexibilidade muito grande para que você possa pagar. Né? Não entre na conversa daquelas pessoas que normalmente vai estar lá na frente da associação comercial, né? Vai ser uma outra pessoa ligando para você, oferecendo esse tipo de serviço. Não faça isso. Você vai estar jogando dinheiro fora. São oportunistas, são pessoas que vão aproveitar da sua dificuldade para ganhar dinheiro. Você não precisa fazer isso. Ligue você mesmo. Entre em contato, negocie, porque posso lhe assegurar que muito mais do que a necessidade que você tem de saldar sua dívida, é a necessidade que a empresa tem de receber. E para receber, pode ter certeza, ela vai lhe ajudar, ela vai lhe propor um acordo, vai lhe propor um parcelamento. Outro detalhe que eu queria aproveitar é dizer que, a partir do momento que você faz a negociação, a partir do momento que você fecha o acordo e paga a primeira parcela, a empresa tem 5 dias para tirar o seu nome da lista de devedores. Seu nome não vai aparecer mais, né, no Serasa, no SPC, né, e a empresa tem até 5 dias para fazer isso. E é preciso entender e considerar que quem tem a obrigação de tirar o seu nome do SPC, do Serasa, é a empresa para a qual você deve, é a empresa para a qual você pagou. Pagou a primeira parcela, não importa se você vai pagar em 12 vezes, se você vai pagar em 24 meses, não importa. Pagou a primeira parcela, 5 dias depois, a empresa tem a obrigação de fazer com que seu nome saia do Serasa e do SPC. E se, por acaso, como nós já dissemos anteriormente aqui, o seu CPF de alguma forma foi surrupiado e a pessoa está escrita numa dívida que não é dela, qual é o procedimento? Tá. Primeiro, saber para quem é que está devendo. Quem é que... onde foi feita a compra. Depois, entra em contato com a empresa. Fala, olha, meus documentos foram roubados, minhas informações foram roubadas, não fui eu que fiz essa compra. E aí a empresa vai ter que dar um jeito de provar, né, que foi você que fez essa compra. É evidente que ela não vai ter como. Então ela vai ter que te dar atenção, né, e vai ter que limpar ou tirar a dívida do seu nome. Se por acaso ela não fizer, você vai ter que recorrer, né, ao Código de Defesa do Consumidor por meio do PROCON, movendo uma ação contra a empresa, né? E aí, nesse caso, o ônus da prova não é seu. O ônus da prova é da empresa, que aceitou, né, fazer uma compra, né, de alguém que se fez passar por você. Uhum. E normalmente essas compras são feitas, pode ser feita por site, e existe maneiras de se buscar, né, onde é que está instalado o computador que foi feito essa compra. Se foi por telefone, né, a empresa vai ter que provar que foi você através das gravações, né? Então, né, entre em contato, tente, num primeiro momento, um contato direto com a empresa. Ela tem por obrigação de fazer esse levantamento e, se, uma vez comprovando que não foi você, de fato, que fez a compra, né, então, ela vai ter que tirar seu nome, né, vai ter que limpar essa dívida do seu nome. Não pode constar mais. Agora, se houver alguma relutância, pode procurar o PROCON, que com certeza, né, o PROCON, com a eficiência que tem e os caminhos que lhe são possibilitados, vai fazer com que o seu problema seja resolvido. Vai demorar um pouco mais, mas resolve. Nós vamos fazer mais um intervalo, José Mildo, e voltaremos já já. É isso, amigos. Estamos voltando com o programa Ensino Básico em Revista, com o último bloco. Hoje com a presença de Josenildo Ferreira Ramos, o contador, que, aliás, está sendo um programa desse muito bom, muito elucidativo, né? Passando várias informações sobre como evitar problemas financeiros. E no último bloco, nós falávamos sobre a questão de roubo, né? De documentos e tal. Ele já falou bastante sobre isso. E você gostaria de falar especificamente de um assunto agora, né, José? Exatamente. Nós falamos inicialmente sobre os cuidados que nós devemos ter com relação ao nosso CPF no que diz respeito à parte financeira, né? Agora, um outro cuidado que eu acho muito importante, que nem todos atentam, é o cuidado fiscal, né? Da mesma forma como quando nós vamos a um banco abrir uma conta ou mesmo fazer um crediário, fazer um financiamento, E podemos ter uma restrição financeira, nós também podemos ter uma restrição fiscal, né? E essa restrição fiscal, ela advém, né, de alguns fatores. Por exemplo, você pode ter o seu cadastro lá na Receita Federal incompleto. E aí, estando incompleto, a Receita detectando que o seu cadastro está incompleto, o seu CPF passa a estar no status de pendente de regularização. E quando você vai ao banco abrir uma conta, fazer um financiamento, vão consultar o seu CPF, vão ver, eles vão perceber que o seu CPF está pendente de regularização. Então você vai ter problemas, você não vai conseguir concretizar aquilo que você está pleiteando. Seria propriamente então, assim. Essas pendências, elas podem advir, por exemplo... De não, por exemplo, fazer imposto de renda, também, alguma coisa do gênero? Também. Ela pode, por exemplo, o cadastro. O nosso CPF, ele tem lá algumas informações importantes e básicas, né? Nosso nome, data de nascimento, nome da mãe, número do título de eleitor, tudo isso está amarrado ao nosso número de CPF. Se em algum momento a Receita detecta que existe uma falta de informação, ele coloca lá que o nosso CPF fica pendente de regularização. Então, se faz necessário, nós nos dirigirmos a uma agência do Banco do Brasil, uma agência da Caixa Econômica Federal, aos Correios, e pedir a regularização, fazer a inserção desses dados lá. Né? Esses órgãos, eles têm como puxar lá, né, na Receita Federal todas as informações do seu CPF e vai diagnosticar e vai identificar exatamente o que é que está com problema. E através desses órgãos, você faz a regularização. Né? Outra forma de estarmos pendentes de regularização é justamente nessa questão que a Guadalupe comentou, de nós estarmos obrigados a fazer a declaração de imposto de renda e não cumprirmos essa exigência e deixamos num determinado ano de fazermos a nossa declaração. Então, além, né, de nós estarmos com uma pendência financeira com a Receita, porque certamente não vai ter o imposto, né, declarado lá na Receita Federal, vai ter também a pendência de uma coisa que nós chamamos de obrigação acessória, que é o fato de nós não entregarmos a declaração. Mas necessariamente... todo mundo, José, desculpa interromper, todo mundo precisa fazer? Eu sei que existe parece que um valor de ganho anual para que faça, para se declarar ou não, né? Nem todos estão obrigados a fazer declaração de imposto de renda. Quem não está obrigado, fica tranquilo. É, antigamente existia aquela coisa que popularmente se chamava de declaração de isento, né? Que, na verdade, era um recadastramento de CPF, que todo ano você tinha que chegar lá e fazer o recadastramento do seu CPF dizendo que você está vivo, né? Que você está ok, né? E essa obrigatoriedade era para aqueles que não tinham que declarar imposto de renda, né? Uma forma que a pessoa tinha de fazer o seu recadastramento de CPF, caso ela não estivesse obrigada a declarar imposto de renda, é ela constar como dependente na declaração de alguém que era obrigado a declarar. Automaticamente já estava recadastrado. Uhum. Né? Mas isso encerrou-se. A partir, se não me falha a memória, de 2010, né, acabou isso. Quem precisa declarar, declara. Quem não precisa, fica tranquilo, não precisa informar mais nada. Né? Não se faz mais aquilo que se chamava de declaração de isento. Agora, quem tem vínculo empregatício, né, recebe renda, né, até R$ 24.650, se não for na memória, para esse ano, estava obrigado a declarar imposto de renda. E essa obrigatoriedade, né, o prazo foi até o último dia útil de abril. Quem estava obrigado e não declarou, né, já tem uma pendência na Receita Federal. E se fizer isso hoje, por exemplo, vai, além de ter que pagar, né, o imposto que é devido, se caso tiver imposto devido, ou se por acaso tinha imposto a restituir, então além de também não ter restituído seu imposto, vai ter que pagar uma multa de R$ 165,00, né, pela entrega, pelo atraso na entrega da declaração. Né? Muitas vezes a pessoa não auferiu durante o ano passado esses R$ 24.650,00, se não me falha a memória. Não auferiu, mas ela recebeu participação de lucros de empresas. Ela é sócia de alguma empresa e recebeu, foi distribuído lucro. Se por acaso ela teve essa distribuição de lucros, que nós chamamos de rendimentos isentos e não tributáveis, esse é só um exemplo, rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000, ela estava obrigada a declarar. Né? Então, a pessoa é sócia de uma empresa, recebeu lá, por exemplo, R$ 100.000 de participação de lucros, distribuição de lucros. Né? Ela precisa declarar. Né? Então, existe uma série de fatores que obrigam a pessoa a declarar, não somente o fato dela ser trabalhadora, dela ser assalariada, mas outros fatores. Por exemplo, se a pessoa tem bens, que esses bens somados superam R$ 300.000, ela precisa fazer a declaração de imposto de renda. Então ela está obrigada. A Receita Federal tem informações, né, que a pessoa tem mais de R$ 300.000. E como é que a Receita sabe? Através do cruzamento de informação. Por exemplo, ela adquiriu uma casa, né, um apartamento, um imóvel que seja. Né, e esse imóvel custou R$ 450.000. Né. A empresa que fez o empreendimento, a imobiliária, enfim, né, o empreendedor, manda para a Receita Federal uma declaração chamada de MOB. Então, a Receita sabe que você tem um imóvel que custa R$ 475.000, por exemplo. Então, você está obrigado a declarar imposto de renda. Né? E como que a pessoa pode saber se o seu CPF está ou não com problemas? Está ou não pendente de regularização? Muito fácil. Basta entrar no site da Receita Federal, você digita lá www.receita.fazenda.gov.br. Em cima do lado esquerdo vai ter uma abinha Cidadão. Você clica lá em Cidadão. Clicou em Cidadão, logo em seguida você clica em Cadastro. Vai te abrir uma tela onde vai ter lá a seguinte opção. Consulta de situação fiscal. Né, consulta de regularidade de situação fiscal. Você clica ali, digita o número do seu CPF. Tem um quadradinho do lado que são caracteres antirrobôs. Né? Você digita esses números lá, repete, ele vai te dizer, né, a situação do seu CPF, vai dar seu nome e vai dar a situação. De preferência, tomara que seu CPF esteja regular. Se estiver regular, tranquilo, tudo bem. Se estiver pendente de regularização, procure a Caixa Econômica Federal, procure o Banco do Brasil, procure os Correios e faça, né, a sua regularização. Outra coisa, é importante destacar também que quem tem o CPF pendente de regularização, né, vai ter complicações no banco, por exemplo. Se você é pensionista, se você é aposentado e recebe seu benefício, o banco vai poder bloquear, vai ter que bloquear sua conta até que você regularize. Então, você deixa de receber. Eu, o ano passado, eu fui muito procurado por profissionais de educação, por servidores públicos em geral, que têm conta no Banco do Brasil e também na Caixa Econômica Federal. E houve uma determinação, né, do governo federal para que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal tirassem certidão negativa de todos os seus correntistas. E aí a pessoa desesperada me pediu ajuda porque o banco tinha bloqueado a conta dela. E aí a pessoa não sabia o que fazer. Então, nos procurando, e nós detectamos ali, por exemplo, que a pessoa tinha uma dívida de 2006 de uma parcela do imposto de renda que ele tinha colocado em débito automático e esqueceu de pagar. Então, ele estava... Não saiu a CND na hora que o banco lá puxou o CPF dele. E aí teve que regularizar, porque senão a conta não era desbloqueada. Ele não ia ter os seus vencimentos à sua disposição. Josemildo, nós queremos agradecer a sua presença, mas infelizmente o nosso programa está terminando, mas eu acredito que tenha sido de muita utilidade esse programa, né? Muito bom. E você sabe que esse espaço aqui é seu, você pode voltar quando quiser, quando você achar que tem algum assunto que seja de interesse público, por favor, né? O nosso espaço é para isso mesmo, para que a comunidade possa servir desse espaço obtendo informações. E quero agradecer também a presença da minha querida amiga aqui, a Guadalupe, né? A nossa vice-diretora. Aliás, esse programa é um programa ligado à Escola Jesuína de Arruda, né? Gostaria de falar isso também. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, Josemildo. E se você tiver mais alguma informação final que queira passar para o nosso público... Você quer passar seu contato? Eu queria deixar à disposição, né, aos ouvintes, né, caso tenha alguma outra... alguma dúvida, né? Pode estar entrando em contato comigo, né? O meu telefone é o 988-766769, 988-766769, né? Pode ligar para mim, que eu teria o maior prazer em passar alguma informação. Eu, como contador, não só tenho interesse em ganhar dinheiro, né? Eu tenho interesse também de ajudar a comunidade. Isso é muito importante, né? Então, você está aqui hoje. É verdade, né? Eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, né? E um grande abraço a todos. Muito obrigado, viu? É isso, amigos. Nós estamos terminando mais esse programa aqui pela Rádio Fiscar 95,3 e convidamos vocês para que estejam conosco, sempre aqui pela Rádio Fiscar. Escute diferente.